e quanto pesa, né? Praça da Sé, na loucura da miséria. Maluco vai e quer, tipo, é pra se manter de pé. Sua coroa tá ali, sabe qual que é? Jogada na calçada, calça rasgada. Muito louca de cachaça, chamão de vaca. Está sem chance, está sem nada. Vadia velha com um filho, jogada as traças. Mas que nada, a rua abraça. Tá crescendo o cisco, menino. Desafortunado do gueto, vai vendo. Ele quis ir pra escola, mas a sua história. E soube que criança de pé no chão, realidade do mundão. É uma lição ainda a ser estudada. É uma missão que já foi abortada. Cada vitrine inventa moda. TV ligada, Cisco só vê bosta. Meio dia, olha, hora da boia. McDonald's na tela, saco de cola. Corre sempre mais, vai o Super Sonic. A polícia atrás para o game over. Moleque de atitude, liga a poli. Às vezes perde a cabeça, vida do crime. Tá no jogo é pra jogar, tudo aqui é embaçado. Sobreviver na selva tem que ser é de aço. Ele tem jogo de cintura, bola só na maconha daquilo da rua. Às vezes dá rolê na quadra do cemitério. Chora a morte do seu mano, muito desgosto. Covardia do caralho, tiro no coco. Cor de olho diferente, bagulho roxo. Muita gente vai dizer que eu tô ficando louco. 157 no farol, é só o troco. É só o troco. Cabeça no céu, ele limpa o para-brisa e sonha com Papai Noel. Farol amarela, viaja na ideia da meia pendurada na janela. Um real, dois real, um AP na Coab. A missa do galo, a benção do padre. Realidade na verdade, bem diferente. Pagão, do nariz de ranho verde, 15 anos de idade, lembrou da teteia. Vendedora de prazeres, menina mais velha, que com ela teve seu primeiro atrito. Umbigo com umbigo, sussurros e gemidos. Menino quase homem, overdose de pobreza. Quadrilátero na mira de polícia besta. Várias estrelas, um brilha mais no céu. Sobreviver, vender mais um papel. Admirar o sol, viver mais um dia. Primeiro mandamento, é, se liga Cisco. Sonhar com um futuro, que é isso? Um prato de comida, um cachimbo. Meninos e meninas, tipo objeto. Maníaco do centro, sexo. Mão naquilo, aquilo dentro. HIV na veia escorrendo. É, o tempo passa, a vida continua. Se escutar na rua, cavando a sepultura. É, na busca louca de um trocado. Praça da República, me chefo de viado. Fico pensando no valor do aborto. Viver assim pra mim, é já tá morto. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. Diferente do cu que tem dinheiro. Que índio tira onda e fode o Brasil inteiro. Depois do enquadro pense vem seu moço. 157 no farol, é só o troco. Cisco, Cisco, Cisco, Cisco. Aspecto diferente, o avesso do contrário. Universo paralelo, um presente inusitado, raro. Meu nome é Diogo, agradeço de fato, direito à palavra, poder musicado. Então, pra começar, obrigado. Não sei tipo Cisco, ele não tá sozinho. Tem um monte na rua, entre a cruz, a espada, a rosa e o espinho. É, então me cala e ouço. Um minuto, um segundo e mais um pouco. É só o troco. Cisco, Cisco, oh, oh, oh. Cisco, oh. Cisco. Cisco, Cisco, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não quer mais ser assim, viver é só querer. Cisco não quer mais saber, só esquecer. Não quer mais ser assim, viver é só querer. Cisco, Cisco não quer mais saber, só esquecer. ser assim, não. Viver é só querer. Não. Cisco não quer mais saber, só esquecer. Não quer mais ser assim, viver é só querer. É só querer. Cisco não quer mais saber, não, não, só esquecer.